E por acaso eu vou a algum lugar sem ele? Vamos dançar! É. Você e eu juntinhos iremos passear até o dia anoitecer. E na luz do luar nós iremos nos sentar, só cantando até o dia amanhecer. Cantando até o dia amanhecer. Por que não contar as histórias que viveu? E todos juntos vamos rir, brincar de esconder, ou então socorrer. Pois há mil maneiras de se divertir. Há mil maneiras de se divertir. E todos de repente dançando alegremente. Pois seja moço ou seja velho, todos podem ver. Não importa. A única verdade é que dançar é tão bom. E agora só volta você. E todos de repente dançando alegremente. Pois seja moço ou seja velho, todos podem ver. Não importa a idade, a única verdade é que dançar é tão bom. E agora só falta você. E agora só falta você. E agora só falta você.